Sequenciamento, curve à direita, PRO 230, desça para o nível 050, seu limite ao localizador. Aguarde o último vetor para executar o INS. Gol no 869, PRO 230, está localizador, desça para 050 e reduz no 80. Acho que a Papagão se desça para 2000, peça pode estabilizado. Para 2000, chamará estabilizado. Patango Lima, Kilo Zulu. 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, submantém o nível de voo no 00, chame Léo 1 no 201. Léo 201, do Lima, Kilo Zulu. Irá seguir tráfego para Pouso no 01 Charlie 402, agora uma milha de Duna, passando 3.500 para 2.700. No 869. 69, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. 4.000 pés, no 09, no 869. No 869, para interceptar o curso localizador, curva direita para o A140, esquerda, corrijo, curva esquerda para o A140, está autorizado ele, você pode estabilizar. Esquerda no 40, você vai estabilizar o localizador no 869. Eu peço no 869. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf. Tele Torre, 1895. Tá bom, obrigado. 1869, essa para 2000, peça pode estabilizar. Já interceptou o 1869. 1869, como o tráfego precede, 8 milhas à sua frente, o Charlie 402 com ground de 120. 1869, sim. Chama para o cancelamento. Vai dar bom. Decimal 1, enable 123, decimal 25. Assist center 125, decimal 1, backup 123, decimal 25. Assist 69 and 19. Bye bye, so long. No zero, seu solo foi o zero 3, chamou 21, 1 o solo. 21, 1 o acionamento, isso é certo. Solo Salvador, acionamento 210, limpo, se escuta. 6210, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, saneamento 2970. 2969. Táxi, voo 869, uma medida de dura. 7869, continua a aproximação, reporte no sistema. Tá barato. Se o Quebec, seu solo foi ao 14, cancela as instruções anteriores. É possível estar sem frente, ok? Apresse para livrar na 35. Livrar na 35 e depois à esquerda, taxia de volta pela taxa para a chama para o cruzamento. Sobe e tá, terça para 3.000 pés, ajustando 09, aguarde ele. Reduzindo, descendo 3.000 com 1.011. Ecos 1 novembro, informe seu estimado para atingir o nível 105. Eu já taxei, chama para o cruzamento, vai seguir o quilo se alinho, já está aguardando para cruzar. Apagou o check-train, livre pouso 17, vento 180 graus, 8 nós. Após o pouso, ultrapassa a interseção e faz 170. Ó. Sim, Ecos 1 novembro. Avistado, o vento 180 graus, 8 nós, livre o pouso pistão no zero, 869. 7, livre pouso, 1869. Solo aos 1.6, ultrapassa a interseção, faz 180 e aguarde para ingresso na taxiway. O gerenciatão esquerdo até o 1.7 alinhado, reporte. É 2.10, Juliette, porta 1.4. Apagou, já pode ingressar na esquerda aí pro pátio, tentando a saída do gerenciatão. Serra Lima pode também entrar na pista observando o Papagô, que já tá livrando também. E o Vitor Filho, Quebec, por fim, também segue aí todos pro pátio 5. Quebec, os últimos serão os primeiros, né? Em condições visuais, para informação de voo e alerta, chão centro Recife, 12685, alterna 12545. Cinco milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame Aracaju 120, decimal 3. Cinco milhas para Conde, chame Aracaju 203, graças pelo serviço, por favor. Solo 18, liga direita, chamando 21, vamos solo. 1169, complete final, chame Torre 1895. 2.95, pode ver. Salvador, boa tarde, gol 1166, estabilizado aqui, 1.10. Gente, 1166, cheque trem atualizado, pouso, pistão no zero. O vento 1.60 graus, 8 nós. Baixou, travou, tá livre, pouso 1.0, gol 1166. Aqui, 11.6, a gente considera a autorização, tá na nave de quadrão no 7, isso já tá 7.000, eu vou autorizar aqui. Gerenciatão livre, decolar, 1.60 graus, 8 nós. Guardando a autorização de pouso, então, 11.6. Tá fio, acho, já tá 7.000 agora. Sem problema. horário que decola vai pra Monte São Paulo? Não é local, vai ali e volta. Ah, bom, achei que era pra lá, vida boa. No 166, complexo mais que me esteja no 1895. Direto a Tango, decola aos 20, curva direita, corredor Axé, chama o controle 1 no lado decimal 35. 1-9-3-5. Controle, Juliette Serra Tango. Serra Tango, prossiga. Decolou da 970122, tentando a subida 045, radial 260, e após a regressa até 30 milhas. Controle o Juliette Tango, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango decolou da 97, está mantendo 1000 pés inicialmente. A intenção é voo local de manutenção, prosseguir ascensão 045 até 30 milhas e após regresso. Gente, confirma a radial que vai se afastar de Salvador? 260. Do ascensão para 4.500 pés, se afastando na radial 260 por 30 milhas. Grato, ascendendo ao 045 na radial 260 por 30 milhas. Controle Salvador é o Patrulha 02. Patrulha 02, prossiga. O 02 decolado da Polícia Rodoviária Federal Simões Filho, afastado no momento 6 milhas, 3 minutos para o aeroporto de Salvador. Na sua escuta, mantendo 700 pés, acionado 01-55. Na sua escuta, o Patrulha 02. Luiz, confirme sua matrícula. É o Papa Tango Yankee Zulu Fox. Patango Yankee Zulu Fox, gente. Mantenha-se 500 pés, ajuste em Salvador no 09, reporte rotatória. Vai reportar rotatória, o patrulha 02. Já dois, confirme a matrícula, Papatango e Yankee. Yankee, Zulu Fox, na vertical da rotatória, o Patrulha 02. Gente, Patrulha 02, chame torre 1895. Vai chamar 1895, grato, Zabete. Tarde, é o Papatango e Yankee, Zulu Fox, o Patrulha 02. Patrulha 02, você. O 02 cruzou a rotatória visual com o aeroporto. Se manda mais 3 minutos a Graer, se autorizado. Aqui, estou autorizado a aproximação para o Aula 7, parte Graer direto e forma no solo. Ventura 80 graus, 8 mais, patrulha 02. Vai reportar ao solo controlado o patrulha 02. Poderia considerar a direção do Cidade Vento, cara? 180 graus, 8 mais. Ah, 7 graus, 02. com Juliette. Minha mãe, ingresso Juliette, portão 9. 9. Salvador, confirma 02, autorizado cabeceira 17 ou direto para Tigra Air para Porto? Pode fazer 17 e ligo direito, não está cheio de Tigra Air, ok? Tá, ok. Verda. Controle, autorizaria 065. Confirma a aeronave que está solicitando 065. É o Juliette Serra Francisco. Agora 14.4 mil e solicitou na radial 2 agora. Bem, se livra a estação para o 065, reporte 30 milhas da Passagem Salvador. Por aqui, Salvador 065 vai apontar 30 milhas da Passagem. Gente. A sua identificação dessa via chegada PF para o nível 060, ajuste no 0111. Padão, Patango, Oscar, Bravo, Eco. Patango, Oscar, Bravo, Eco. A sua identificação, vou na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, ajuste no 0111, reporte pronto para descida. Oscar Bravo Eco, para mim esse é cancelador 2027. Vou ir na proa de Paripe para ingressar corredor Interlagos, desça para 4.500 pés inicialmente, ajuste em Salvador no 011. Proa de Paripe, descendo para 4.500 pés, 011. Romeu, Romeu, foco pra cima, pra cima. Cheio Pelicano no 3, táxi autorizado, parte militar. Táxi e hotel, na hotel, mantém a posição e chame torre 118-95, confirme o PLB. De Vera Cruz, mantendo 1.500 pés, ajuste em Salvador no 011, reporte através de Vera Cruz. Patrulha, no solo aos 28 do Cajarismo. Autorizado, taxei hotel, na hotel mantém a posição e chama torre 1895. Está presente? Negativo, mantém o perfil da chegada a Mário, 3894. Confirme? Está no Serra Grécia, Serra, então confirme o pouso na pista no 7? Gente, desce inicialmente para 3.500 pés na proa do Aeroclube de Vera Cruz, reporte no Traverso. Para 3.500 na proa de Vera Cruz, encontrar no Traverso. Quebec Serra, prossiga. Siga para Salvador, para o Salvador, Para cima a matrícula e a altitude e a posição. Está passando o Silva Quebec Serra. Mundo 1510, a posição, Caixa Prego. ouvindo seu transponder. 0123. Gente, que o Quebec Serra, mantenha a caixa pré, você pode travar de Paris. Negativo, mantenha o 1510, mantenha os corredores. Romeu, Romeu, Fox Lima, confirme seu transponder. Gente. Já se arratando, desça para 1.500 pés, mantenha os corredores, suporte Veracruz. Positivo, vai descer para 1.500, já está cruzando através do Veracruz de Veracruz. Gente, mantenha corredores, você pode ir através de Paripe para ingressar em Interlagos. Vai passando através de Paripe para ingressar em Interlagos do Juliette Serra. Batendo quilo, que deve ser informe que será, irá seguir tráfego mantendo o corredor caixa pregos. Posição 10 horas, 4 milhas, passando 4.500 pés em descida para 1.500 pés. Juliette Serra Tango, informe seu tipo de equipamento. É um Charlie 310, no momento está com 190 de grau de piso. Sim, Alfa Charlie 10? Negativo, Charlie 310. E no Quebec, você informa os tipos de equipamento da aeronave que procede, é um Charlie 310. Fox Lima? Fox Trás Lima? Pote no através de Veracruz, tem mais dois tráfegos mantendo corredores. Dois, zero, vamos para a cobra. Salvador Galeão, prisado nível 360, conforme rota, decola pista 90, à direita, Dael Leda, pois Leda Irume, controle 1-9-35, transponder 5154, 6201. 6201, saída Dael Leda, decola pista 90, 4. É 250, repetindo aqui. Seis oito nove quatro, operação para procedimento LS, curva esquerda, PRO 050, seu limite ao localizador. PRO 050, limite ao lote 3894. Via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, antes da Juliette para ingresso, reportará a operação 93. Atalha da Salvador, copia do 2591, não? Mantenha a posição Pelicano 3, ingresso na Juliette, Grande Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, 1895, ajuste 1011. Copia do 2591, não? Confia, 1-2591, Salvador Vitória, pronto, cópia. Pronto, Azul. Autorizado, Salvador Vitória, 160, Golf 677. Decola pista 1-0, curva direita, da Eoleta. Confirmando, saída Coral, controle 1-1935, transponder 5173, o Azul 2591. Copiado 160 para Vitória via Golf 677, decola da 1-0, curva direita na saída Coral. 0-1-3-5 é o controle, 5-1-7-3 é o transponder, Azul 2591. Atio 3, chame pronto, 2591. Chama lá, Azul. Negativo, mantenha o corredor. O corredor reporte através de Paripe, que está à sua esquerda na proa 045. Certo. O ponto de espera? Chame a torre 1895. Era para ter chamado no ponto de espera 2-1895. O ajuste 1011, uma boa viagem. Cruzando 045 para 1500. Gente, Oscar Bravo Extra, siga descida para o número 1500, ajustando 09. Para 09, Bravo Extra. Projeto Serra Tango. Salvador, boa tarde, Azul 2715, informação November, ponto ideal. Azul 2715, essa identificação dessa via chegada à mão para o nível 050, ajuste no 019. 050, Aman, via, copiou no 091, Azul 2715. 3894, tremeu. 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado o ILS, você pode estabilizar. 2000, casal estabilizado, 3894. 3894, para interceptar o ILS, curva à direita, proa 060, você pode estabilizar. 060, pronto. O meu Foco Trás Lima, prossiga corredores, reporte através de Paripe. Vou chegar através de Paripe, autoriza o Coral da Barra, no Foco da 500, eu vou fazer. Negativo, Coral da Barra vai manter corredores, 1.507. Ah, Lima Dito, 1.500, mantendo os corredores, mandando o Foco Trás Lima. Meu Foco Trás Lima, confirme se solicitou 500 pés ou vai manter 1.500 pés? Vou manter 1.500. Negativo, manter corredores. Paripe, eu vou passar no Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, ingresso Interlagos, você pode rotar fora. Bora. Azul 2712, número 2 para a cópia, aguarde 1011. Poderia me adiantar a provável saída, senhor? Foi 2712? Onde? Obrigado. Salvador, boa tarde, então, 3897, informação na venda. Número 3, boa tarde, eu acho que é 4.011. Ah, tu escuta. 3 mil pés, ajuste no 0, o nono. reduzindo a velocidade e descendo para 3 mil pés o Flamengo latino. Norte-americano, 1-3. 1-3, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 180. Suba El, 180, Felipe, 1-3. Dan 3894. Ah, escuta, estabilizou, está alto. Leste, complete final e chame torre 1895. 285, obrigado. 4206, pronto para cópia. Chegue tráfego 5.5 milhas à sua frente, um Airbus 320, com ground de 190 e reduzindo. Reduzindo 170, o voo não é negócio. Muito bem. Livre pouso, 3894. Decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Conde, controle 1-1-9, décimo 3-5, transponder 5-1-7-5, azul 2-7-1-2. Centro autorizado 170, Golf 677, decola da 1-0 com curva à esquerda, na voo. É, controle 119-35, 5-1-7-5 no transponder, azul 2-7-1-2. Ok, saída Conde com curva à esquerda, pátio 3, chame pronto. 7, saída Conde. Certo. Fiz 897, pronto pra cópia. Positivo, pode pegar. Salvador Guarulhos, 320, para Zulu 10, Taubaté. Decola pista 1-0, curva direita, da El, Leida Motiva, controle 1-1-9, decimal 3-5. Transponda 5176, o TAN 3897. Salavá 320 para São Paulo, Pesolo 10, Taubaté, da El, Leida Motiva, com curva direita 5176, transponda 935 ao controle. TAN 3897. Chame pronto. A batalha, obrigado. 1645, complete redução para aproximação final, chame torre 1189. 1895. Salvador, boa noite, Alexandre Leona 43. A gente dá informação aqui, November. Helena 143, a sua identificação dessa via chegada perto para o nível 060, ajuste na 011. Via chegada, bom, para o 060, no 011, com o quê? 060, ajuste a 1011. 060, é, seria possível voar pelo da presença? Negativo, mantém a pessoa. Presente posição, faça um corrijo. Tem condições de voar na proa 090 em condições de tomar Kelly? Apenas erro. Gente, tráfego, o senhor está empatado com outra aeronave, mantendo no 1500 pés. Voe na proa 090 por 4 milhas. O senhor está sendo vigiado, aguarde para poder voar rotatória. Estou voando esquerda 090. Aproximadamente 4 milhas. O eco, tráfego 2 para 3 horas, meia dúzia de milha, mesmo rumo, o helicóptero mantendo no 1500 pés. Parado o eco, está quente, mas porém não avistou ainda não. Ok, o meu passou acima, vou em rotatória da presente. Rotatória da presente, eu vou com o próximo não. Solo 4-5, direito 2-1-1 no solo. direita, 1211, Salvador 3894. 2 Salvador, agora 645. Incluída a instrução de atitude na posição toque desça para 2.000 pés, ajuste no 011, está autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado com 1.011, azul 2715. Quebec Serra, vento 180 graus, 109, e pouso, pista 10. Pista 7, confirmo. Recife 3110, viou para o Zulu 97, decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119, versão ao 35, transponder 5166, 4206. Recife 3110, viou para o Zulu 97, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119, versão ao 35, transponder ao 5166, o azul 4206. Chame pronto no portão. Pronto para o estacionamento, 4206. Salo, boa noite, boa noite, 45, Librana Eco. Taxi via Alfa, reporte em 6 Juliette. 3 Juliette, 1645. 4206, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Passará. Alcino, como seu tipo de equipamento? Alfa Sierra 50. 7. Alcino, chame seu Rio 1895. 1895. Batão, ótica Bravo Eco, tráfego anteriormente informado. Está 12 horas, meia dúzia de milhas à sua frente. É o Alfa Sierra 50. Repete com para o visual com tráfego. Caminhão 143, desça para 4.000 pés, ajuste o 0111. Para 4.000 pés, o 0111. Hoje está na M143. Caminhão 143, Salvador, boa tarde, Papa Papa, de novo, Caminhão 143, para o Papapá Lima, Golf Delta, sua identificação, dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 011. Chegada a Mari, desce para o 050, ajuste no 011. Patrão, Oscar, Bravo Eco, Patrão, Oscar, Bravo Eco, chame torre 1895. Patrão, Oscar, Bravo Eco, boa. Bravo Eco, prossiga final da 17, aguarde instruções de pouso ou espera. Bravo Eco. Ingresso final, 17, Romeu Fox Fox Lima. Fox Lima autorizado a aproximação e pouso na 17, qual parte após? Parte 5, meu comandante. Recente, o vento 180 graus, meia dúzia leve. Ingresso, Romeu Fox Fox Lima. Delta, posso para bordo, está autorizado o ITAP. ITAP, eu vou colocar. 27115, complete final e chame torre 1895. 1895, azul 27115. Prossiga, Pelicano no 3. Pelicano no 3, estamos até no nível 100, tá com problema de pressurização, está na porta. Cliente, não escuta. Acho que o Dragão é que faça um 360 pela sua... Começou, continua a aproximação, vai até mais próximas instruções. Bravo. Tem 143, isso é a instrução de atitude na posição prelúdio, isso é para 3.010, ajuste no 011. 3 mil pés livres da região de Telosa, né? É 1 para 3. Boa noite, vamos ver. Jardim, está com 116 a bordo, 3 horas de autonomia até na mantenção. Debilidade, está direita, ponto de espera, 1895, ajuste 1011, boa viagem. É, Libertaque, ponto de espera da 10, o azul 4206. 3894, Juliette, portão 3. E a Juliette para o portão 3, 645, segue aeronave da TAM, portão 2. Segue TAM, portão 2, mano 645. Salvador, boa noite, boa noite, 69, 7 de novembro para 4. Brasília, autorizado 360, Pesolu 17. Decola pista 10, curva direita, saída arrapó, transição elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5155, volume 869. Autorizado Brasília, 360, peso 197, decoda 10, direita, abre elefa 1935, 5155, gol 1869. Meia dúzia, chame pronto. 69. Vocês ficam na viola da Pronto Taxi, 4 horas e meia de autonomia, alterna Porto Seguro, POB 69. Delivery Taxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1011, foi uma boa viagem. Observe aeronave da TAM, ingressando agora no grande pátio. E aeronave da Gol, que segue a sua retaguarda, que vai para o portão 02, ok? 2591. Cliente, vai antes da Gol então, azul 2591. De Apache, ponto de espera, chama lá 1895, boa noite. Não, o senhor vai dar passagem à aeronave da Gol, que após o Gol, prossegue até o ponto de espera. Entendido então, vai aguardar a aeronave da Gol ingressar no pátio. O azul 2591, após a passagem da mesma, vai até o ponto de espera. Acho que é Bravo Eco, ali no posto pistão 7180 graus 8 na check me. Bravo Eco, tá, qualquer embate checado. Quatro 206 autorizado ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 4206. CR está autorizado, portão 4862201. Uma três precisa? Direção para o nível 180, Pelicano 13. Certo. Direita 121, o azul 27 no 5. 211. Chamar canal 105. Canal 105. Estabilizou o Chané 6143. Chané 6143, reduz a velocidade para a aproximação final e chame torre número 895. 895, Chané 6143. Se delta ali para restringir a altitude na posição ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0111, está autorizado e o USFC da pista no 0, repórter estabilizado. 2.000 pés, repórter estabilizado no ILS, acima do portal. Chega de pouso, vento 180 graus, 8 nais. Sete nível de pouso, Chané 6143. Azul 406, decola 57, controle 1, 9 decimal 35. 9935. Departure azul, 4206, out of 1000. Chané 6201, a bordo do total de 549, economia de 5 horas alternando o caminho. Gente, vou estacionar a frequência livre. Chegou. Debutante bem, de ponto espera 910 torre, 198 decimal 95, ajustado 1-0-1-1, uma boa viagem. Gente, levando pronto 295 com a espera 1.011, obrigado, até daqui a pouco. Chamei 1143, solo 59, livre direito, chama solo em 121, decimal 1. Direita 211, 143. Do 2591, ali em mantém 1-0. Ali mantém 1-0, do 2591. Salvador, boa noite, Chané 6143. Três, daqui, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6143. Um, 2591, no livre decolagem, piscina 0, vento 180 com 9. Livre decolagem, azul 2591. Isso aí, boa noite, 6201, pode ficar pronto. 6201, boa noite, Chavinha, e mantenha no zero após a rolagem do tráfego à frente. Ali, mantenha no zero, 6201. Romeo Fox 018. From the present position, you're going to fly Romeo Fox 018, Azul 4206. Azul 2712. Boa noite, 69, meia dúzia, pushback acionar. Boa noite, 69, aguarde para início de pushback. Boa noite, 69. 591 decolada 01, chama controle 1, 99 decimal 35, bom voo. 935 graus, tá tudo bem, 591. Tá, Juliette, acionar 61, 43. 6143, minha Juliette, portão 07, agora. Juliette, portão 0761, rua 3. 591, contato, radar na decolagem supla, via coral para o nível 160. Coral 160, Azul, você coloca ou não? Início pushback, o 3897. Agora pushback, 3897. Livre decolagem, 90, 200 graus, 079. Iniciando 6201. Tapa, tapa, Lima Golfo Delta, baixada travada, na mão. Boa noite, 69. Autorizado o início do pushback? Reporta quando pronto para o táxi. Autorizado no 869 e reporta para o táxi. Decolado 03, chama controle 119 decimal 35, bom voo. Lá tem que sair daqui a pouco. Lima Golf Delta, conforme to tower. We are just about 2 miles from final. Check landing gear, please land runway 10, wind 180 degrees, one so not. Roger, hopefully it's down and I lock as well. Clear land, Lima Golf Delta. O azul 25 na Juno pode apurar coral? Afirmativa. Obrigado. Solo Salvador, o azul 2712, pega o táxi. 3 horas, alterna Salvador, meia borda. 3 horas, Salvador, confio para B, o 2712. Meia, 66. Sente livre o táxi a parte 1 no Índia, quando se espera dar uma 0 torre, 1 no 8 decimal 95, ajuste uma 0 no 1, boa viagem. Porta 27 no 2. 7 vice de táxi, pode estar a 118,95, ou 27 no 2. Salvador, voo 869, táxi CLB 183, 183, 3 horas e 45, Campinas, Viracopos. That's 21, 1 Lima Golf Delta, conforme Neipro. We're going to Airstown. Confirm? Airstown. Ok. 995, yeah. Azul 0. Pesado táxi, guarda azul, pode estar no 0, 895 no 019. Boa noite, 69, é uma boa noite. Alô, Jão, toca a papa ali pro Golf Delta, clear. O Jão, que deu a cidade, Papa Papa Lima, Golf Delta, aproveitar que vai Alpha, come before the plate, Juliette. Pode ir, Golf Delta. Azul 27, 12, livre, alinhagem decolar, plano 0, vento 170 com 8. Centro autorizado, alinhagem decolar, dá 1 no 0, 27, 1 no 2. Lima, Golf Delta. Aprovex via Juliet, April 1. Home again on Taxi Lima. Yes, Roger, April, call you at Lima. We have a lot of Lima, Golf Delta. Confirm information, please. Autorização para Serra Vista. Afirmo, já possuo sua autorização. Salvador, boa noite, boa noite, 69, pode esperar no zero, pronto. Bom, no 869, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero, boa noite, 69. O Lima, Golf Delta, Lima, Mike até Quebec, na Quebec.